1649, chama Recife na frequência 125, decimal 1, no secundário 133, decimal 25, bom voo. 251, 3325, voo 649, vou acabar. Onda 2, solo 08, direito 29, solo 102. Onda 02, táxi para Alfa, Juliette, gate 08. Transição muito baixa, cheque equipamento. Ok, melhorou? Afirmativo, Xané 6314, autorizado para Petrolina, nível 340, depois Zulu 20. Decola da 10, com primeira curva à esquerda, saída Momo Cogibo, após lua direto Petrolina, aciona 5464, controle 120, decimal 8. Responder, 1264, saída Momo Cogibo, primeiro que vai esquerda. Momo Cogibo, era o segundo, correto, está para posicionar o Xané 6314. Fala, Xané 6321, pronto com a autorização Brasília. Xané 6321, solução curso é Vitor. Confere. 6321, da Vitor, pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado para Brasília, nível 320, via Pesulo 17. Decola da 10, primeira curva direita, seda Arba, Elefa, onde se recebe Pesulo 17. Aciona 5453, controle 120, do sinal 8. Autorizado o nível 320 para Brasília, decolando pista 10 saída Arbor, depois Elefa, transponder 5423, controle 1208, protegeu Xané 6321, 5453 é o transponder. 5453 é o transponder, correto, Xané 6321, repete para táxi, repete para puxa, só na corrigir. Tráfego Salvador, é o Oceanário 6314, só reconfirmando, a saída é Momo, a transição Cogbo está dando sul, é, a saída para Petrolina. Não, Cogbo não é para o sul não, é Momo, Cogbo, transição Flock, ok? Momo, transição Flock. É Momo, Cogbo, a extensão da Momo e depois transição Flock. Gente, Momo, Cogbo, depois transição Flock, Oceanário 6314, obrigado. Desce para 2 mil pés, o ajuste 10106, livre LS e aposta blindada. Desce para 2 mil, 10106, gol 9 2000, considera 4 mil. Pelo? Livre. Obrigado. São 3217, informação com sua vida, propósito. São 3217, autorizado para Confins, nível 360, via Pezulu, 16, decola da 10, com primeiro curva direita, saída da Euleda, após o abride, intercepta a Pezulu 16, sai conforme a rota do plano de voo. Funciona 5474, controle 120 do final 8. São 317, só confirme, primeira curva direita após a saída, saída da Euleda, bridge. São 317, correto, é paixão para puxar o sinal. Torre 1895, bom pouso. 1895, grato, 05. Torre Salvador Guardião, 05. Setor noroeste, visual com campo avançado 5 milhas, e com aproximação direta para o pátio do Graé. Está autorizado, direto Graé, informe no solo, vento 130 graus, 109, guardião 05. Vento autorizado, guardião 05. Do 35241, push e acionamento. 35241, nível sonar, porta para táxi. Push, acionamento, tchau na táxi, 5241. No 925 estabilizado, completa agora final, checa o trem, torre 1895, bom pouso. 1895, boa tarde. Salvador, boa tarde, Gol 925, estabilizado em mesa, na chatranada. 7925, já tem autorizado o pouso pista 10, o vento 140 graus, 10 nós, informa que o helicóptero se aproximando aí da sua esquerda, vai pousar no pátio antes da pista, não interfere na aproximação. Gente, está acompanhando, Gol 925, autorizado pouso pista 10. 2, controle 120, decimal 8. Autorizar 360 para Confins, escola da 10 com direita da Eola de Bridge. Bridge vai interceptar Zulu, por meia. O transponder 5472, controle 208, web 5729. 5729, correto, é baixo para puxar o sinal. Obrigado. Esse é o Solos 17, frequência livre Guardião 05. Para o táxi 35241, 68 a bordo, 4 horas, alterna Salvador. 35241, táxi Apatiuno, Índio, no ponto de espera, Torre 1, no 8, decimal 95, ajuste no 096. Apatiuno, Índio, ponto de espera, Torre 1895, 5241, boa tarde. Lado 25, solo aos 20, direito, 2 horas. João, 925, boa tarde. Taxi pela Alfa, Juliette, posição 02. Turno 20 graus, 109. Xané 6321, puxa estacionamento, posição 5. Xané 6321, livre estacionamento, pode para o táxi. Gente, 5, livre chamada de táxi, 6321. Utilizar, agora no 755. 75, completa final, chega o trem, torre 1895, uma pouso. 95, obrigado. Coordenando com a turma do solo, após o parqueamento do gol na 2, está autorizado, vai chamar ataque no pé 2. 755, livre pouso, pista 10, vento 1, 30 graus, 1 0 9. Vento livre pouso na 10, quando 755. O 5241 decola os 22, controle 208. 208, obrigado. Controle 3541. Trono, contato radar na decolagem, sobe o 200 no perfil da arma. 200 na arma, 524. Porsche, né? 6354, uma ponta para a Porsche, né? Oceanair 6314, o gate 06 para pushback e acionamento. 06 autorizado, 6314, chame para o táxi. Reportará quando pronto, autorizado, 6314. Tchau, é Fatango para a rotatória, é porta na rotatória. Da 3145 no portão 4 do espectro. Moço? É o TAM 3145 no portão 4. Gente, só um instante para puxar, acionar o número 2 no setor, só um instante para a gente mesmo. Aguarda. Sabe o que, Luiz, que prossegue via corredor e reporta em Paripe. Táxi Chile 6321, tem 112, 112 a bordo, 4h40, autonomia, alternativa é com fim. 112, 4h40, alternativa é com fim. Sente seguirá o 37 Webjet no pushback aqui no portão 01, número 2 no ponto de espera, 218, 95, altinho 1016, 6321. Na situação de alfa bloqueada aí à sua direita, fica um pouco complicado para o nosso trabalho aqui no solo, ok? Até na posição, valendo o pushback do Webjet, Chile 6321. No Solos 26, chame o Solos. Em 121, no passo 9. 219, boa tarde. Boa. Salvador, quando 755 livrou, boa tarde. 755 via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, quando 755. Salvador, boa tarde. Dois no 7, portão 10. Só um instante para o push. Temos dois tráfegos aqui no setor norte do pátio. Só um instante para puxar para a gente ver. Passo para o táxi 1-2 a bordo, 3 horas, 2 km. Ainda está um pouco baixo de transição, é 1-5-5. É corrigindo, 1-2-5 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alternando Recife. 1-2-5, 3-5, Recife, 7. Inicialmente mantém a posição, aguarde o táxi, o Chanel 6304. E aguardará o táxi 09 aqui, o Chanel 6304. Táxi web 5729, aborda 126, 3 horas e 3, alterna guarda. 126, 3 e 13? 3 e 13, afirmo. 3 e 13, Guarulhos, táxi à direita, ponto de espera 10, torre 1895, altímetro no 0, no meio, OVA, 5729. 10, no meio, confere, direita, Índia, Alfa, ponto de espera 1895, obrigado, bom fim de semana. Igualmente, hoje na 6321, siga em frente, seguindo o 37 Webjet, número 2 no ponto de espera 1895. Taxi 37-295.0, Chanel 6321. Poxa, correção. Gol no 755, observa a passagem do Airbus Avianca à sua esquerda, o primeiro, na saída do pátio 3. Após a esquerda, o Gillette até o portão 5. consciência, após a primeira Bianca, esquerda 5, com 755. É o 3145, questionou, confirma? Mais uns 2 minutinhos. 3145 está pronto, posto assim que autorizado. Certo. Já liberou o primeiro tráfego, vai liberar o segundo e passará um terceiro, só instante. 10529. Oceané 63 no quadro, observe o Boeing 37 Gol no portão 5 à sua esquerda, após Pátio Índia, no ponto de espera 10, torre 1895, 1016. Boeing da Gol de Fiat, pegue o Oceané. Portão 10 autorizado, chame para o táxi. TAM 3145, passará um Airbus 320, 320 da Avianca Calda. Já passou um, vai passar um segundo. Portão 4, autorizado após a passagem do Avianca, chame para o táxi. Olha, visão pro campo. Vai pousar em Salvador mesmo? O senhor efetuará o pouso em Salvador, né, Rimar? Salvador, né? Gente, chame na corrida final da 17, o Charlie Alfa Tango. Na força, chamará, Tango. Web 5729, decolado aos 30. Chame o controle, 120, décima 8. 208, obrigado. Para. 529. Boa tarde, habitat 5729, contato radar, motor nível 360, Veleda. 360, Leda, muito obrigado, 5729. Boa tarde, Azul 4144, autorização para Caxias, de voo 360. Azul 4144, autorizado para Confins, nível 360, via Pezulu 16, decola da 10, com primeira curva direita, saída da Euleda, após o abrigo, de acesso a Pezulu 16. Oceano 5476, controle 120, decimal 8. Oceano 6321, decolagem autorizada da 10, venta 130, grau 089. O Charlie Alfa Tango está autorizado o pouso na 17, o vento 120 graus 099. Tango. Corre, o Charlie Alfa 6314, o que espera para? Gente, eu estou autorizado a linha e manter 10, o Charlie Alfa 6314. Mantém, 6314. Bom, vou lá. Estacionamento na 34144. Tá pronto, vai estacionamento na 3. Aguarde para puxar o 4, azul 4144. Queira confirmar para aguardar? Afirmativo, aguarde para puxe e acionamento azul 4144, posição 03. Vai aguardar o 4144. Na 6321, decolado ao 33, chamei o controle em 120 decimal 8. 308, boa tarde, 6321. Boa. Salvador, boa tarde, Chile 6321, saída Arbor. Boa tarde, Chile 6321, contato radar, se para o nível 320, saída Arbor. 320, sem instruções, Arbor, 6321. Faro. Vai pro pátio 5? Pátio da Mata, já. Teste está autorizado. Pátio da Mata. Boa tarde. Vai taxiar via parte 1, não atravessa da meia dúzia, vai seguir o Airbus da companhia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Taxiar via parte 1, quando atravessa da meia, segue o Airbus, ponto espera no 1, está 3. Para o táxi, está 3145, tem 145 a bordo, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. São 3145, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Gente, tá 3145, ajuste no 0 no meio. São Salvadores, boa tarde, November Games de Mike, no espaço 4.2 do Word, 125. Irian que Mike, confirme o ABT? Meriante Mike, aguarde para a cópia. Decolado ao 35, chame o controle, 120, decimal 8. 08, obrigado. Estou em Salvador, Chané 6314, decolando ao 35. Chané 6314, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, saída móvel. 340,